todo esse jardim. Quero algo mais. Sei que sou capaz de olhar pro céu e ver muito mais. Vem pro meu coração, pode se aconchegar e revire o meu viver. Faça o amor reinar no calor da manhã. Vem pro meu coração, ele é o teu lugar. Me ensine a perceber o valor de acreditar numa nova manhã. Quero algo mais. Sei que sou capaz de olhar pro céu e ver muito mais. Vem pro meu coração, pode se aconchegar e revire o meu viver. Faça o amor reinar no calor amanhã. Vem pro meu coração, ele é o teu lugar. Me ensine a perceber o valor de acreditar numa nova manhã. Numa nova manhã.